A Sura do Altíssimo. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Glorifica o nome de teu Senhor, o Altíssimo, que tudo criou e formou, e que tudo determinou e guiou, e que fez sair a pastagem, e fê-la feno enegrecido. Nós far-te-emos ler e de nada te esquecerás, exceto do que Alá quiser. Por certo, Ele sabe o declarado e o que se oculta. E facilitar-te-emos o acesso ao caminho fácil. Então, lembra-lhes se a lembrança os beneficiar. Lembrar-se-á quem receia Alá. E evitá-lo-á o mais infeliz, que se queimará no fogo maior, em seguida nele não morrerá nem viverá. Com efeito, bem-aventurado é quem se dignifica e se lembra do nome de seu Senhor e ora. Mas vós dais preferência à vida terrena, enquanto a derradeira vida é melhor e mais permanente. Por certo, isso está nas primeiras páginas. Nas páginas de Abraão e de Moisés.